Deus presente está conosco, pronto todos a salvar. Sobre as almas sequiosas, quer sua bênção derramar. Amor, enche luz de santo zelo.